Brasil, vocês não sabem quem foi contaminado pelo ismo. Eu falei que pegava em todo mundo. Bora. Doutora Marília Mendonça, pode falar, o que é que a gente tem? Maico e Bruno, vocês têm uma doença rara que não tem cura. Passou do seu avô pro seu pai e do seu pai pra vocês. Meu avô passou pro pai que passou pra mim. Tudo começou assim, contagioso é um perigo. Pegue todo mundo que anda comigo. Perdi meu emprego por causa do ismo. A namorada por causa do ismo. Tô fora de casa. Todo mundo querendo saber o que é isso. Incharam meu carro por causa do ismo. Cartão estourado por causa do ismo. Um desande danado. Todo mundo querendo saber o que é isso. Mamãe preocupada se eu vou melhorar. Mas quem foi que disse que eu quero sarar? É cachacismo, mulherismo, sem vergonhismo. Todo mundo tá pegando isso, é cervejismo. Cervejismo, solteirismo, paladismo. No carnaval só vai dar isso. É, Marília, o ismo te pegou e vai pegar todo mundo. Rapaz, eu até que tentei me livrar dessa doença, mas não consegui. Tô com o ismo também. O Michael passou pro Bruno, que passou pra mim. Tudo começou assim, contagioso é um perigo. Pegue todo mundo que anda comigo, perdi meu emprego. Deixaram meu carro, cartão estourado, um desande danado. Todo mundo querendo saber o que é isso. Mamãe preocupada se eu vou melhorar. Mas quem foi que disse que eu quero sarar? É cachacismo, malandrismo, sem vergonhismo. Todo mundo tá pegando isso, é cervejismo. Dois, três. No carnaval, só vai dar isso. cervejinha e o uísmo.